Diga, Alex. Ver a verdade dita por Verônica, que diante dos fatos não fica afônica. Pensamento exato, rimado, porrada sônica. Feminina representa rima com força atômica. Que seu raciocínio nunca parado fique. Seu rap pesado, o efeito é demolidor. Que sua rima abale como dinamite. Que sua caneta prossiga com o poder de um trator. Quer que sua música dos falsos racha a cara. Ei, amiga, conhece a fala. Alex, negro nigga Alex, vulgo rada, eu represento, eu vou rimar. Eu tô chegando, eu tô vingando na linguagem do medo, não tem segredo. De buraqueira, doideira, ferro mocado, noiado, cotidiano, escasso, periferia. E a mente antissocial é o mal que predomina, que alucina, que guia sua sinha, aterroriza o sistema, compadre. A posse tomando conta da mente, ideia consciente. O barril de pólvora vai explodir. Então chega aí, vem conferir, mas e aí? Pera, Verônica. Pois minha rima é assim, é periférica e bate na veia da sociedade. Deixando notícias de um mundo que era bonito e hoje arde nos olhos de cada um. E um a um, vivemos no Brasil, puta que pariu, a nação serviu. Ano 2000, evoluiu, nada evoluiu, isso evoluiu, a posse não viu. E a política riu, se abriu, nos acorrentou e fugiu. Manipulando mente de pessoas inocentes, de um mundo cão, que acreditam em Faustão, em show do milhão, domingo legal. Legal, só se for o seu, que conviver com rabecão, canhão, bagulho. E o maluco inspira e a mente pira, e a sociedade incentiva. É, periferia, então prossiga. Batendo de frente, Vera, Verônica. Sou mulher da real, Vera, Verônica. É a voz. Batendo de frente, ideia consciente, Vera, Verônica. Periferia em frente de quê? Em frente da TV, pra te manipular antissocialmente. E a morte súbita vai chegando lentamente, pra invadir o seu lar, seu lugar, seu habitat, pra acabar com o seu dia a dia normal. Transformando o mundo periférico em um mundo teatral. Aqui quem fala é Verônica, comanda é a posse, atordoando o sistema, contradizendo o nosso proceder. Mas fazer o quê? Se você não acredita e não desperta, abandona a favela e se desfaz dela. E diz que não, e nem se lembra que por muitas vezes jogando golzinho estourou dedão. Causas da periferia ocorridas aqui. O esquecimento mental não pode existir. Vários sonhos perdidos de ter um carro bonito e aquele chegado vivo. E não ter mais a favela explorada por políticos. Infelizmente aqui não é diferente. Bagulho na mente, palanque armado, barraco colado, só engravatado. E o nosso povo novamente é enganado, ludibriado por esses filhos da puta. É, periferia, me escuta. Batendo de frente, Vera, Verônica. Sou mulher da real, Vera, Verônica. É a posse. Batendo de frente, ideia consciente, Vera, Verônica. A posse é a luta, defensoria pública do morro. É o meu povo louco atrás de socorro. Fico pensando, alienação chegou aqui tão rápido. E pra sair maluco é foda, você tá ligado. Meio de comunicação, vindo de todas as partes. Tem nego que chama gol, patamo de SWAT. Televisão alucina você e a sua cria. Mas no mundão meu e-mail é @periferia.com. Cusão, cadê a informação necessária? Levou meu povo pra Coja, pra Laia. Lugar sagrado ou Camboja, não sei. Irmão, irmã, lugar sagrado ou Vietnã, e ainda não sei. E é foda fazer uma divisão entre bolinhas de gude com munição espalhadas no chão. Se a bomba explode na cara de um, explode na cara de 100. Meu filho vive com isso e seu moleque também. Incompetência é o prato, buraco louco é o fracasso de um banquete servido pela mão do safado. Que revoltado lá embaixo, desgovernando a conduta, levando gente de bem pra essa vida maluca. E aí, truta? A posse é a luta. Batendo de frente, Vera, Verônica. Sou mulher da real, Vera, Verônica. É a posse. Batendo de frente.